Na madrugada desta sexta-feira, por volta de uma hora, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, em serviço na 277, posto de Santa Terezinha de Itaipu, recuperaram um Montana roubado no dia 6 de fevereiro deste ano na capital do estado. Os policiais deram ordem de parada a um motorista que dirigia próximo ao posto, no quilômetro 714, na pista sentido Foz do Iguaçu. Porém, o motorista desobedeceu a ordem e empreendeu fuga. Os policiais federais, então, iniciaram um acompanhamento tático e alcançaram a caminhonete ainda no mesmo quilômetro. Durante o período de abordagem, a central da Polícia Rodoviária Federal consultou o registro de roubo, sendo assim o motorista de 20 anos e a passageira de 34 presos em flagrante. Desta forma, os dois foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Judiciária de Foz do Iguaçu. A equipe da PRF naquele posto recuperou uma captiva roubada no dia 11 de dezembro de 2013 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O automóvel estava carregado com cigarros contrabandeados e em seu interior foi encontrado um rádio comunicador instalado no console central. O motorista de 31 anos foi preso e encaminhado junto com o veículo para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Em uma outra ocorrência, às 5 horas da manhã, a mesma equipe apreendeu um Fiat Idea carregado com cigarros contrabandeados, também em frente ao posto de Céu Azul, no quilômetro 642 da 277. O motorista, ao receber ordem de parada, abandonou o veículo e correu para o milharal ao lado do acostamento. Buscas realizadas, porém o homem não foi encontrado. O carro e os produtos contrabandeados foram encaminhados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.